A Secretaria Municipal de Assistência Social, após o recesso, voltou a atender no último dia 13 de janeiro. Desde lá, é grande movimento de pessoas aqui no espaço da Secretaria, junto ao prédio do GACIC. Para sabermos mais detalhes dessa informação, vamos conversar agora com o Secretário Municipal de Assistência Social, Santiago Martinávia. Secretário, neste ano já começou movimentada a Secretaria aqui na sede de vocês? Praxe aqui na assistência no início do ano. Muitas pessoas em vulnerabilidade social, pessoas que precisam do apoio da assistência social, virem até a secretaria em busca de benefícios, principalmente aquele benefício que trata do auxílio cidadão. Eu quero destacar, Gil, que Gaspar, diferente de outros municípios, oferta um voucher para a pessoa ir no mercado e fazer a compra daquilo que ele precisa. Antigamente, tu vai lembrar, Gil, que era aquela cesta básica, que a pessoa recebia uma cesta e era aquilo, né? E não tinha direito a alimentos perecíveis, né? A carne, frango. Então, Gaspar, por exemplo, a nossa assistente social atende uma família e libera um voucher X para a pessoa e a pessoa vai no mercado e compra aquilo que precisa. Porque às vezes tem arroz, às vezes já tem o macarrão e aquilo dá a oportunidade da família comprar aquilo que precisa. Então, é um benefício que é liberado uma verba de R$14 mil por mês para esse benefício. Então, acabou o mês de janeiro, próximo mês de fevereiro, então as pessoas novamente vêm a ter assistência em busca desse benefício. Assim como nós temos outros benefícios também para auxiliar as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Secretaria, existem muitas pessoas que são atendidas dessa forma aqui em Gaspar? Perfeito, Gil. Nós temos, justamente pelo crescimento econômico do município, o município chegando já, acredito, aos 70 mil habitantes, e sendo um destaque do Médio Vale do Itajaí, nós temos uma migração para o município de pessoas, inclusive de outros estados do norte e do nordeste, que vêm a Gaspar em busca de melhores oportunidades. E é difícil, porque tem que ter qualificação, tem que ter uma habitação adequada, tem que ter vagas em escola e creche, tem que ter os atendimentos de saúde. Então, muitas vezes, quando algum desses itens ali, dessas oportunidades não dá certo, eles procuram assistência e buscam, às vezes, de passagem para voltar embora, ou alimento, ou alguma outra situação, restabelecer algum vínculo com algum familiar, procurar oportunidade em outras cidades, enfim. Esse é o atendimento rotineiro da assistência. A gente tem equipes muito qualificadas, a gente tem 3 CRAS no município que atendem todos os bairros da cidade, e aqui no GACIC aquelas pessoas, então, em busca de benefícios, são atendidas por uma assistente social e pelas nossas equipes. Secretária, além desse atendimento, já nesse início do ano, as atividades da assistência já irão começar nos próximos dias para atender a toda a população gasparense que já faz parte desse grupo. Perfeito, Gil. Nós temos um planejamento junto aos CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social. Esse planejamento iniciará na primeira semana de fevereiro, porque eles seguem praticamente a volta às aulas da rede municipal. E quando a vida volta à normalidade, digamos assim, né? E aí nós temos dentro dos CRAS o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que são diversas oficinas oportunizadas para crianças, adolescentes, adultos e idosos, para todas as idades, literalmente. É só você chegar próximo do CRAS, que terá um leque de oportunidades para você e a sua família. E além disso, Gil, esse ano nós também temos uma programação junto ao Fundo da Infância e Adolescência, que são 10 projetos, alguns de qualificação profissional para adolescentes e outros são oportunidades e atividades culturais e esportivas, como futsal, capoeira, jiu-jitsu e outras atividades gratuitas oportunizadas pelo CMDCA, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, com recursos do FIA e que tem uma ligação direta com as crianças e adolescentes vulneráveis. Consequentemente, eles estão vinculados à assistência social do município. E a Secretaria sempre de portas abertas para atender a todos aqui no prédio do GACIC. Gil Dias, nós estamos de portas abertas. Inclusive, a gente faz muitos atendimentos através do Conselho Tutelar ou através da Polícia Militar, Bombeiro Militar, fora do horário também. Inclusive, pessoalmente, eu faço esse atendimento de plantão, porque a gente tem que bem atender aquele que paga nosso salário, aquelas pessoas que pagam seus impostos, para a gente atender aquelas pessoas mais carentes e mais vulneráveis da nossa cidade. Nós conversamos com o secretário de Assistência Social de Gaspar, Santiago Martinávia, nos falando sobre o início das atividades da Secretaria no ano de 2020. Da Secretaria Municipal de Assistência Social, Gil Dias, para a Rádio Sentinela.